Faltar ao culto é pecado, sim. Visualize um pecado ao qual não se pode recorrer. Considere que, em um determinado domingo, você tenha faltado ao culto e, ao longo daquela semana, Deus o convoca à sua presença. De forma súbita, você desperta e se vê do outro lado, no mundo real da eternidade. Recorda-se de ter negligenciado o culto no domingo. Qual será, então, o veredito? Seja qual for o motivo pelo qual você tenha faltado e independente do motivo, desconheço, mas aquilo que ocorrerá é algo que você deve estar ciente antes de alcançar aquele destino. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1 versículo 7. Os fenômenos invisíveis no culto. O apóstolo João se mostrou extremamente didático em suas palavras concisas. Ele ensina que dois fenômenos distintos se desdobram. O primeiro deles é o ato de caminhar na luz, um processo que ocorre de forma automática quando nos congregamos, tal como aconteceu no momento do nosso nascimento espiritual, quando fomos resgatados das trevas e transladados para a luz. Deus nos livrou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu amado Filho. Colossenses 1 versículo 13, versão fácil de ler. O segundo fenômeno reside no fato de que, quando estamos unidos e irradiamos nossa luz, Jesus, por meio de seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Tudo aquilo que tenha sido realizado ao longo da semana encontrará perdão por intermédio da comunhão, materializando-se durante o culto a Deus. Não existe substituto para tal prática, tampouco existe justificativa aceitável para a ausência. Como afirmou um irmão, a única razão plausível para se ausentar do culto é estar impossibilitado por um atestado de óbito. Talvez lhe pareça um exagero esta frase, mas por que nivelar algo tão importante por baixo? Naturalmente, existem exceções, porém, em tais situações, a congregação deve prontamente estender-se àquele que, por algum motivo, não pode comparecer. O culto é o último recurso. Para alguém que falte a apenas um culto, não há muito a se fazer senão depender da misericórdia de Deus, que nos concede mais uma semana para que, no domingo seguinte, possamos retornar a caminhar na luz por meio da comunhão. O apóstolo Pedro instrui que retroceder e abandonar a fé conduz a pessoa a uma condição ainda mais adversa do que aquela em que estava antes de ser batizada. Surpreendentemente, tal processo tem início com a simples ausência em um único culto, acredite. Como ele afirma, eles escaparam das contaminações do mundo por terem conhecido a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, se eles se deixam envolver de novo e são vencidos por elas, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor para eles nunca terem conhecido o caminho do bem do que, após conhecê-lo, se desviarem do mandamento santo que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz um certo ditado, o cão voltou ao seu próprio vômito, e, a porca, depois de lavada, voltou a rolar na lama. Segundo Pedro capítulo 2 versículos 20 ao 22. Se você faltar ao trabalho, é provável que seu empregador faça um desconto pelo dia não trabalhado. É quase certo que isso ocorrerá. No entanto, se você será ou não demitido, isso permanece incerto. Então, por que arriscar? Há um ditado que reforça essa ideia: não falte ao trabalho, pois podem perceber que você não é indispensável. Da mesma forma, não falte ao culto, pois ele é essencial para você. Não deixemos de nos reunir. Faltar a um único culto é algo de extrema seriedade. Não há substituto para o culto, pois ele é o último recurso para alcançar purificação após o batismo. O autor de Hebreus exorta que nunca devemos adotar o hábito de se ausentar das reuniões. Vamos também considerar uns aos outros, a fim de nos encorajarmos a mostrar amor e a fazer o bem. Não deixemos de nos reunir, como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10 versículos 24 e 25. O culto possui uma importância tão significativa devido à aproximação do dia. É essencial compreender que esse dia serve como um alerta para que nos apresentemos perante o tribunal divino, prestando contas de todas as nossas ações por meio do corpo. Sim, mesmo que tenha demandado sacrifício, se você conduziu seu corpo à presença de Deus em adoração a Ele. Ausentar-se do culto equivale a viver intencionalmente no pecado, e para a pessoa não resta mais o que fazer. Essa atitude a coloca em oposição a Deus e à beira da condenação, pois você está assumindo um risco substancial, que supera em magnitude simplesmente ser dispensado de um emprego. Trata-se do risco de perder a própria salvação. Você encara a salvação com seriedade? Se sim, sem dúvida, deve tratar o culto com a mesma seriedade. Em comparação, faltar ao culto é pior do que desobedecer a um mandamento do Velho Testamento, cuja punição era a morte. Portanto, negligenciar o culto nos coloca em uma posição ainda mais grave do que o castigo de morte estipulado no Velho Testamento. Você consegue compreender a gravidade disso? E você sabe por que essa situação é tão séria conforme estou descrevendo? Porque faltar ao culto implica em praticar três ações que, mesmo que não sejam evidentes, serão utilizadas como prova contra você. Essas três ações de grande seriedade são: primeiro, desprezar o Filho de Deus. Segundo, desrespeitar o sangue da nova aliança, e terceiro, insultar o Espírito Santo. O resultado é uma coisa terrível: cair nas mãos de Deus para que ele nos julgue baseado nestes fatos que depõe contra nós. Na verdade, fiz questão de mencionar essas coisas, sem provas, de propósito, para que você refletisse e talvez acreditasse que estava havendo um exagero da minha parte. É importante recordar que o que será apresentado a seguir é uma continuação do conteúdo que já lemos anteriormente, quando destaquei: não deixemos de nos reunir. Agora, trago à luz as evidências que sustentam o que mencionei, retiradas da leitura do texto de Hebreus. Observe o que é declarado. A passagem a ser lida é Hebreus 10, versículos 26 até 31. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar, pois essas palavras estão registradas lá, não apenas na minha Bíblia. Versículo 26: se continuarmos a pecar de propósito, mesmo depois de termos conhecido a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os pecados. Versículo 27: ao contrário, tudo o que nos resta é o medo, ao esperarmos pelo julgamento e pelo fogo vingador que destruirá todos aqueles que estão contra Deus. Versículo 28: se duas ou três pessoas testemunharem que um homem desobedeceu à lei de Moisés, esse homem será condenado à morte sem receber qualquer misericórdia. Versículo 29: o que acontecerá, então, com aqueles que desprezam o Filho de Deus, que desrespeitam o sangue da nova aliança, com o qual eles mesmos foram purificados, ou ainda que insultam o Espírito que nos mostra a graça de Deus? Vocês não acham que eles merecem um castigo muito mais severo? Versículo 30: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ele também disse: o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31: que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículos 26 até o versículo 31. Conclusão: atribua a devida importância ao culto, pois é durante esse momento que todos os novos pecados que você tenha cometido desde o batismo, entre um domingo e outro, são perdoados. O culto não visa ao benefício de Deus, uma vez que ele permanece como Deus independentemente de você prestar adoração ou não. O culto traz benefícios a você e às pessoas que se reúnem com um propósito comum: a busca pela santificação. Partimos do princípio de que a Bíblia é a base da nossa fé e nos expressamos de acordo com seus ensinamentos. Novamente, agora, imagine: se você faltar ao trabalho, é provável que seu patrão desconte o dia, essa é a consequência que você aceitou. No entanto, se ele decidirá ou não demiti-lo por conta de uma ausência, permanece incerto. Por que você arriscaria? Da mesma forma, se você faltar ao culto no domingo, estará cometendo um pecado e só poderá corrigir isso no próximo domingo, uma vez que terá perdido a oportunidade de participar da ceia e de manter comunhão, ou seja, de permanecer na luz. Nesse ato, estará demonstrando falta de consideração pelo sacrifício, sepultamento e ressurreição de Jesus. É claro o que a Bíblia diz: andar na luz é manter comunhão, 1 João capítulo 1, versículo 7. E faltar ao culto é desprezar o Filho de Deus, desrespeitar o sangue da nova aliança e insultar o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 29. A palavra escrita é o juiz que nos avaliará no último dia, e já a conhecemos, esforçando-nos por obedecer para evitar condenação, João capítulo 12, versículos 47 e 48. Então, por que correr riscos? Nossa abordagem deve ser de padrões elevados, evitando abaixar a régua. Nossa retidão deve superar a dos religiosos. Portanto, negligenciar a presença em um único culto permanece como um pecado. Se alguém falecer em pecado, mesmo que seja um único pecado, quais são as possíveis consequências? Por que se arriscar? Nossa intenção é instruir e edificar. Embora possam existir exceções, desde que sejam justificadas, essa é a regra pela qual seremos julgados. Reconhecemos que as pessoas cometem pecados ao faltar ao culto e devem se arrepender e buscar perdão. Porém, também é crucial considerar Hebreus capítulo 10, versículo 26 dentro do mesmo contexto. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Visto que não temos certeza de tudo, o que deveríamos ter pela palavra, é mais prudente seguir a regra do que a exceção. A obediência traz consigo a certeza da salvação. Sem dúvida, há situações em que ocorre a ausência no culto. Portanto, se porventura você interromper sua jornada para auxiliar alguém, assim como fez o bom samaritano, e por isso não conseguir comparecer ao culto em comunhão com os irmãos, considere convidar a igreja, dois ou três irmãos, para uma reunião em sua casa naquele domingo e celebrarem a ceia juntos. Caso esteja enfermo, é dever da igreja, de alguns irmãos, levar a comunhão ao doente e orar por sua recuperação. Não nos compete condenar, pois esse é o papel de Deus. No entanto, devemos discernir de acordo com a palavra, que é a garantia da salvação.